ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora, vai até às 11 da manhã. Você pode participar do nosso debate, da nossa conversa com perguntas, observações, opiniões, críticas pelo telefone 21176669. 21176669. Telefone, faça a sua pergunta ou também pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Você que acompanha o programa, principalmente você que fica ligado na internet acompanhando o programa pelo portal da Rádio Nacional, você pode tranquilamente acessar aí pelo Tema Livre e fazer a sua pergunta, participar do nosso debate, que hoje trata de um assunto muito sério. A morte de dois trabalhadores no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Comperge, no dia 20 de dezembro, portanto, às vésperas do último Natal, levantou questionamentos sobre os procedimentos de segurança no mega empreendimento da Petrobras em Itaboraí. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro acompanhou de perto a investigação do episódio e exige que medidas urgentes e eficazes sejam tomadas para que novas tragédias não se repitam. Os trabalhadores foram esmagados por uma enorme viga de concreto que despencou depois de atingida por um potente guincho mecânico. Para derrubar essa enorme viga, só um potente guincho mecânico mesmo. E quem fica por baixo dessa história, o trabalhador, é quem vai pagar mesmo o pato, né? Não há como escapar disso aí. Nós estamos aqui no estúdio com o Zé Maria Nascimento, coordenador da Secretaria de Petróleo do Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, e com o Silvio Sinedino, representante dos trabalhadores do Conselho de Administração da Petrobras. A professora Iguchi, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em Campinas, está por telefone participando com a gente. É médica ergonomista, participou de estudos concluídos no final do ano passado que apontam mudanças na gestão das empresas petrolíferas que provocaram a precarização da mão de obra no setor. Eu gostaria que a professora Iguchi, até porque está por telefone, não apenas por uma questão de gênero, abrisse essa nossa conversa falando sobre essas mudanças na gestão, as mudanças urgentes e necessárias na gestão das empresas petrolíferas. Bom dia, professora. Bom dia. Gostaria que... Olha, acho que antes de mais nada, né, eu queria falar um pouquinho assim que, de fato, as modificações que a Petrobras implantou, elas começaram praticamente no final da década de 80. E os estudos que eu participei, né, a pedido realmente do Ministério Público, todos coordenados pela doutora Lida Leal Ferreira, aqui no estado de São Paulo, né, justamente era porque os próprios petroleiros estavam fazendo, vamos dizer, reações contra a redução de efetivo, né? E isso, na verdade, era uma das questões que rolou na, vamos dizer assim, na alteração na forma de gestão de pessoal e de segurança e condições de trabalho. Então, o que, que aconteceu durante esse período foi assim, várias coisas aconteceram. Primeiro, a redução de efetivo, né, real nas áreas operacionais e tudo. E como, vamos dizer assim, que o petróleo não é, a indústria do petróleo não é uma indústria como se fosse bancário ou como produção de parafusos, né, ele gera necessariamente, vamos dizer assim, probabilidade de riscos não só para os trabalhadores, como para a comunidade e para o meio ambiente. Então, é por essa razão que esses estudos foram feitos, sempre na ótica, né, da atividade do trabalho. Né? Assim, o que eu posso falar é que, de fato, houve, com as modificações, uma grande precarização, terceirização de grande parte das atividades. Inicialmente começou assim, nas áreas bem mais periféricas, marginais, e hoje elas atingem também a área operacional. Certo. Esse fenômeno da terceirização, que é um fenômeno mundial, ele retira muito das empresas que são as principais responsáveis pelas suas atuações, pelas suas ações, muito da responsabilidade que elas deveriam ter ou tinham originalmente. Ela repassa, junto com o serviço, ela repassa também a responsabilidade. Isso acaba por tirar seriedade do trabalho das empresas. Agora, isso é uma questão que a gente vai discutir ao longo do programa com mais detalhamento. Eu gostaria que o Zé Maria, que é coordenador da Secretaria de Petróleo do Sindipetro, fizesse um relato sucinto do que foi que aconteceu em dezembro e o que é que o sindicato vem fazendo em função disso. Boa noite, ouvintes desse programa. E, na realidade, companheiros e companheira, dentre os 7 componentes daquela comissão para fazer-se a avaliação das causas daquele acidente, eu fui o indicado pela direção do meu sindicato, e até porque já sou representante natural na base do complexo do Compejo, em Itaboraí, que acompanhei de perto desde a sua pedra inaugural em 2006 e a sua planificação em 2007, vim acompanhando dia e noite aquele programa realmente da construção das 3 previstas no início do programa, de 3 trens, e hoje deparamos apenas com a construção de 2 trens, o que chamamos de trem, na realidade, para que os ouvintes possam também entender, trem nada mais é do que um polo de uma refinaria. Elas são distintas e o dono do projeto daquele programa achou por bem denominar a construção de cada refinaria internamente dentro do polo petroquímico de trem. Então, internamente, quando as pessoas procuram saber de um determinado monumento daquele construído, é um trem número tal e assim sucessivamente. Mas, voltando à pergunta, na realidade, no dia 20 ocorreu esse incidente, com perda de 2 vidas, e no dia 21, lá já estava no próprio local, acompanhando para e passo daquelas situações que ainda muita gente ainda chorava da maneira como foi. E o que é mais lamentável é que 60 dias antes do dia 20 de dezembro, mais ou menos por volta de outubro, mais ou menos na mesma data, o mesmo caminhão MUC, com a sua lâmina levantada, a lâmina do seu guindaste levantada, havia derrubado um poste nas proximidades do mesmo local que ocorreu esse último acidente. E não foram bastante para que as providências de segurança fossem mais relevantes. Como não houve vida, não houve ferimento, houve apenas a derrubada de um poste, deixou-se de lado o questionamento. Mas, no decorrer de toda essa nossa luta, esse nosso trabalho internamente lá no Compejo, o que eu mais me debati é que aos poucos a gente passa a tomar ciência também de como a coisa se evolui de uma maneira negativa. Foi justamente porque existe uma pessoa responsável, geralmente é um segurança voltado para a área de segurança. Esse, por acaso, não era um engenheiro voltado para a área de segurança, mas um engenheiro civil, na função de engenheiro de segurança, que é responsável pelo site, o site de coordenação interna de todos os programas de segurança naquele Compejo. E por que disso? Todas as sexta-feiras, na parte da tarde, as empresas consorciadas mandam seu representante para um determinado local, geralmente onde fica esse coordenador do site, para poder traçar as metas da semana seguinte ou dali para frente, a partir de sexta-feira, e ao mesmo tempo buscar informações, também de todos os consorciados. Como lá, e o consórcio, para quem talvez não venha entender, nada mais é do que uma empresa contratada. Então é o que nós chamamos de consorciado. E tem mais de 20 consorciados. Isso sem falar na sub empreitada, né? Sub-terceirização desse próprio trabalho. Mas o principal é focado sempre em cima dos consorciados. E como é que está a investigação, hein, João? Zé Maria, perdão. Veja bem, uma comissão que nem essa, composta por 7 companheiros, todos eles de alto nível por conhecimento da matéria, e aí, se não for assim, consequentemente, não participo de uma comissão dessa natureza. Tivemos nessa comissão brilhantes companheiros de conhecimento técnico que já vem fazendo esse trabalho ao longo, mas o principal do nosso trabalho era averiguar as razões do acidente e apontar as causas do acidente e orientar o próprio site, os próprios responsáveis, o superintendente, o executivo maior daquela unidade, e ao mesmo tempo servir de exemplo para todas as obras da Petrobras, que isso é passado um filme no setor privado e fechado, que nem todos os empregados da empresa não vão ter acesso, nem nós mesmos que participamos, nós apenas temos a conclusão, porque na realidade eu fui fazendo um relato paralelo. E nesse caso, você nunca sabe quais são as providências tomadas pela empresa. Muito embora o assunto seja sempre debatido dentro das CIPAS. Sim. Aí que vem o nosso desenvolvimento, que isso é passado não só para a empresa, mas também passado para a direção do nosso sindicato, é passado para a Secretaria Nossa de Saúde e Meio Ambiente, que hoje tem a coordenação do companheiro Buca, e ele justamente com seus médicos, com os seus engenheiros da área, seus técnicos da área, procuram desenvolver e levam esses assuntos realmente para dentro das CIPAS, que isso ocorre praticamente de 15 em 15 dias em cada unidade. Essa, na realidade, trabalho. Nós, na realidade, não temos, nem empresa faz a divulgação do autosserviço que isso é feito posteriormente, o levantamento desses dados. Certo. O Silvio Cinedino, você é representante dos trabalhadores do Conselho de Administração da Petrobras, é uma posição de relevo, uma posição importante. Você ouviu a professora Iguchi falando lá de Campinas, da precarização, e você viu aqui agora o Zé Maria falando também dessa falta de, não diria de transparência, isso não é propriamente transparência, mas de acesso a informações que são coisas que circulam ali dentro da empresa, circulam dentro das consorciadas, e como ele ressaltou aqui, nós sabemos que essas consorciadas são, na verdade, um conglomerado de empresas contratadas, subcontratadas. Você acaba diluindo, junto com a prestação de serviços, você acaba diluindo também a responsabilidade ou as responsabilidades. Eu gostaria que você falasse um pouco, você como representante dentro do Conselho de Administração da Petrobras dos trabalhadores, falasse como é que você está acompanhando essa história. Bem, inicialmente queria dar bom dia aqui ao pessoal da produção, aos nossos companheiros da mesa, o Golo, o professor Iguri, o companheiro Zé Maria. Muito bom dia a todos e os nossos rádio ouvintes da Rádio Nacional. Como a professora falou, exatamente o maior questionamento que se faz quanto à terceirização é exatamente pela precarização das condições de trabalho que essa terceirização traz. Isso se reflete em menor treinamento, no maior ritmo de trabalho. Por exemplo, nas plataformas, os petroleiros concursados trabalham 14 dias e folgam 21. Os terceirizados trabalham 14 e folgam 14. Tem um menor compromisso com a companhia. Qual é o compromisso que um terceirizado tem com a companhia? Nenhum. Ele está aqui hoje, amanhã pode estar em qualquer outro lugar, diferentemente de um trabalhador concursado da Petrobras, que em geral entra e só sai depois de aposentado. Tem menores salários em geral, a gente brinca inclusive que tem terceirizado de luxo que ganham mais que os concursados, mas são raros. A maioria realmente tem um salário bem inferior ao dos petroleiros. E também uma condição política que a gente não pode deixar esquecendo, que é uma menor sindicalização desses trabalhadores, pela própria perseguição que há nas empresas privadas aos sindicalizados. Então, na medida que tem menor sindicalização, eles têm menor capacidade de reação coletiva e de reivindicação. Tudo isso enfraquece muito a posição do trabalhador. E a indústria do petróleo, sabidamente, é uma indústria periculosa. É, o risco está no negócio. É muito difícil a gente dizer, como a presidente disse, ah, nós vamos trabalhar com vazamento zero. Claro que o objetivo sempre é de não ter nenhum acidente, mas a gente sabe que por mais cuidado que se tenha, sempre vão existir acidentes. O que a gente tem que procurar é que se minimizar os acidentes e melhorar a capacidade dos trabalhadores de trabalhar com isso. A presidente que você se referiu é a Graça Forte. É, a presidente Graça Forte. Você fala Graça, a presidente aí, aí vem pensar que é a Dilma. Não, a presidente Graça Forte falou. Não, pouca gente sabe também que a Petrobras está sendo presidida por uma mulher, né? Isso aí também é uma coisa histórica. É verdade. É interessante. Mas sim, mas continue. Nesse caso específico do acidente de dezembro, em que causou essas duas mortes, como é que você analisa, como é que o Conselho de Administração, você que está lá dentro, como é que ele está vendo isso, sentindo essa questão? Olha, o Conselho de Administração da Petrobras, a gente tem uma posição muito precária lá dentro, porque são 9 indicados pelo governo e 1 indicado pelos trabalhadores. E durante é a primeira vez que tem um representante dos trabalhadores no Conselho de Administração, e nesse ano de mandato, o único ponto que eu consegui pautar para ele foi exatamente a questão da terceirização. Só que ele foi pautado, mas por 3 reuniões, não chegou a ser discutido, porque as reuniões são muito curtas. O ministro Manteiga, que é o presidente do Conselho, é muito atarefado, as reuniões são muito breves, então não houve condição. Mas foi o único ponto que eu consegui pautar, porque a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Porque já o TCU, já em 2009, indicava que a Petrobras tinha, pelo menos naquela época, 60 mil postos de trabalho que teriam que ser concursados e estavam sendo ocupados por terceirizados. Isso, a conta é de 2009. Hoje a gente tem uma situação provavelmente muito pior, que hoje nós temos em torno de 70 mil concursados na Petrobras e 380 mil terceirizados. É isso que vocês entenderam, 380 mil terceirizados. Então é uma situação muito delicada e que a gente tem batido muito. É uma das nossas prioridades, também a prioridade do Sindipetro RJ. Eu queria, professora Iguchi aí de Campinas, que a senhora fizesse, já que a senhora entende dessa questão da terceirização, é um estudo, a mudanças nas gestões das empresas petrolíferas, e isso não é um fenômeno exclusivo, nem um privilégio, digamos assim, de empresas petrolíferas, é um fenômeno, como eu disse no início do programa, mundial. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco à luz do que o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras acaba de dizer, quer dizer, que ele levou para a reunião do Conselho essa questão, que é uma questão premente, uma questão mais urgente para os trabalhadores, mas que, dada a composição do Conselho, o papel que o Conselho desempenha, a composição com a presidência do ministro da Fazenda, quer dizer, é muito complexo tomar alguma medida nisso aí. Como é que a senhora vê isso? Bom, então, assim, essa questão da terceirização é fato, né? Assim, é um fenômeno mundial, ele vem muito, assim, com a questão toda das políticas neoliberais, do Estado mínimo e tudo. Então, assim, é real isso. Agora, a Petrobras, ela sempre teve uma, né, assim, quer dizer, ela tinha uma cultura, né, uma cultura de segurança, de condições, não que não tivessem acidentes, né, sempre isso, sim, sempre existiram, é muito difícil mesmo situações como do petróleo, assim, da gente prever tudo. Mas, de fato, havia isso. Então, assim, como que é que acontecia, do ponto de vista, assim, por que a redução de efetivos altera muito a segurança do trabalho? É que os petroleiros, né, os efetivos, eles sempre tiveram um papel, além da atividade fim, de fiscalizar o trabalho que não era feito diretamente. É lógico que a gente pega a implantação de um novo polo petroquímico, a gente não vai achar que a Petrobras vai contratar diretamente todo mundo para fazer esse serviço. Normalmente, isso sempre foi assim, ele necessita mesmo de firmas que durante algum tempo vão compor e vamos ver, tocar um projeto, uma planta ou um complexo grande como é esse aí. Então, assim, agora, o que acontecia antes, assim, como havia um número suficiente, então, assim, sempre se imaginava, né, que para fazer as atividades tinham sempre trabalhadores da Petrobras que eram muito preparados, que tinham muito, assim, muita formação, que era de longa duração, muito, batia-se muito nessa tecla, tá certo? Para que, dos cuidados com a segurança, então tinham que emitir permissão, né? Quando havia, por exemplo, assim, foi muito interessante a fala aqui, que para esse maquinário, né, assim, teve um incidente anterior. Então, a gente sabe perfeitamente, quando quem estuda as questões de segurança e de acidente tipo, né, que os incidentes são muito importantes. Por quê? Porque eles, normalmente, estou falando incidente, é aquele que não houve vítima, né? Acidente sempre que houve vítima. Então, assim, o incidente é um indicador importante, né, de risco, tá certo? De risco de acidente. Então, assim, é lógico que um complexo desse tamanho e com a quantidade hoje que nós temos de efetivos, né, eles não têm mais nenhuma condição de, por exemplo, acompanhar a obra, de discutir, de fiscalizar. Então, assim, o fato de ter assento é melhor do que não ter nada, mas, de fato, assim, o poder, né, vamos dizer assim, de fato, para, vamos dizer assim, dizer, olha, essa obra vai parar até que as condições sejam adequadas, pra... quer dizer, isso deixou de existir. Uhum. Então, assim, há mudanças significativas no papel do petroleiro, vamos dizer assim, em todas as etapas da produção de, né, de derivados de petróleo. Agora, a senhora falou uma questão que o Silvio Sinedino abordou aqui. A senhora disse que é natural que num empreendimento de vulto com uma empresa grande, que ela não pode ser responsável por todas as áreas, por tudo que vai ser feito ali. Mas o Silvio fala uma coisa muito interessante, que é a proporção entre trabalhadores efetivos da empresa e os trabalhadores terceirizados. 70 mil efetivos para mais de 300 mil terceirizados. Aí há uma inversão tão flagrante que fica precário qualquer tipo de relação trabalhista, até para... Não é, não? Não, deixa só assim, né, reforçar uma coisa. Não é que ela não seja responsável. Justamente o que ela é responsável. A responsabilidade legal é sempre da empresa mãe, ou empresa contratante, né, que é a Petrobras. Mas, assim, o que eu queria dizer, assim, que o que eu quero dizer, assim, que para levar a cabo alguns, né, vamos dizer assim, toda a instalação toda, lógico que a Petrobras sozinha, né, ela teria que fazer uma contratação tão grande para um período curto. Então, assim, não seria, vamos dizer assim, o que a gente pode chamar para fazer a implantação da obra, das plantas, né, não para tocar, tá certo? Que ela sozinha não faria muito sentido e sempre, obviamente, houveram outras empresas que, durante a fase de implantação, também trabalharam, né? Então, não é... Agora, a responsabilidade, sim, de segurança, as condições todas, como o campo é dela, é claro que responde, sim, ela responde diretamente, legalmente, inclusive penalmente, por esses acidentes. É, só que faz diferença do ponto de vista, assim, do cuidado. É, como diz, assim, os salários não são os mesmos, as condições não são as mesmas, quer dizer, essa é uma grande dificuldade, inclusive. Como a professora Iguti acabou de dizer, o que a gente está discutindo aqui, o que a gente discute, é exatamente a terceirização dos postos permanentes de trabalho. É lógico que a gente não está exigindo que a Petrobras vá construir um prédio e contrate operários para construir o prédio, não, porque isso não é uma atividade fim da empresa. Né? Então, estamos falando de terceirização dos postos permanentes de trabalho. Também muito interessante a colocação da professora em relação à chamada pirâmide de risco de acidente. Né? E lá embaixo estão aqueles montes de incidentes que, em geral, não são apurados, e isso vai conduzindo lá para cima para um grande acidente, em geral, com mortes. A gente está com uma estatística muito ruim dentro da Petrobras no momento. Nos últimos 10 anos, a gente está com uma média de 16 óbitos por ano, e especialmente entre os terceirizados. O maior número de óbitos é entre os terceirizados. Por quê? Porque tem menor treinamento e estão na ponta, estão fazendo as atividades mais perigosas e com menor treinamento, menor condição de trabalho. E um volume maior também, né? De pessoas. Sem dúvida nenhuma, de 70 mil para 380 mil. Também é importante falar, como a professora falou, da responsável da Petrobras. É lógico que a maior responsável é a Petrobras. E a gente encontra situações absurdas, por exemplo, existirem terceirizados fiscalizando contratos de terceirizados. É porque antigamente isso era garantido, que sempre quem fiscalizava um trabalho de terceirização, um contrato terceirizado, era um funcionário próprio. Mas a terceirização cresceu tanto que está sendo, até essa fiscalização, em muitos casos, está sendo terceirizada. Aí nessa questão que você falou, eu acho, Cinedino, que o que a professora disse, que a responsável final é a contratante, é a Petrobras. No caso do terceirizado, fiscalizar terceirizado, parece que a Petrobras está delegando essa responsabilidade a um contratado, a um terceirizado. Exatamente, na realidade está abrindo mão da sua, como se ela pudesse abrir mão da sua responsabilidade. Ela está fazendo pior, porque a responsável, em última instância, sempre é dela. E ela está abrindo mão de fiscalizar, de tomar cuidado, conta dessa sua responsabilidade, que é garantida exatamente pela sua fiscalização. Se a gente tiver uma boa fiscalização, é lógico que os problemas vão diminuir. Mas se a gente passa essa fiscalização para o terceiro, qual é o compromisso, de novo, que um terceirizado tem com a companhia? O vínculo é muito fraco, e isso é um dos grandes problemas da terceirização. Pois é, professor, essa questão da terceirização e dessa delegação de responsabilidade por parte da empresa contratante é que provoca uma situação bastante delicada. O Zé Maria queria falar alguma coisa. Zé Maria, você que é do sindicato. Ensejando aí as palavras do companheiro Silvio Cinedino, essa situação está muito mais presente e premente no Compérgio. Eu vejo a área de segurança lá, muito embora sejam engenheiros de boa formação, fazendo a vez de fiscal da Petrobras, contratado, esse já, Silvio, contratado já diretamente pela própria Petrobras. Não é nem um terceirizado, de uma empresa terceirizada. Sim. O cara tem um currículo de construção de obras, de várias obras, várias empresas. Então a Petrobras tem chamado essas pessoas de alto gabarito para poder fazer o trabalho de coordenadores, de fiscais, de contrato por área, por campo. E eu, justamente nesse acidente que ocorreu, eu tive a oportunidade de catalogar inúmeros companheiros trabalhando nessa função como terceirizado, mas contratado diretamente pela Petrobras para exercer essa função de coordenadores de projetos dentro do próprio Compérgio. Isso é também altamente suspeito, né? Não, na verdade, não é nem que seja regular, mas como disse o Silvio, tira totalmente a responsabilidade maior da empresa de ter, e descredencia, eu vejo até um descredenciamento dos profissionais que concursados, além de concursado, vão para uma faculdade da própria Petrobras fazer curso, vão para a Bahia, vão para o exterior, e chega, muitas vezes fica aí renegado. É verdade. Nós tivemos no final do ano passado, um caso extremo de uma companheira engenheira química de 45 anos de pesquisa na Petrobras, sofrendo esse tipo de assédio, de não poder mais fazer a apresentação dos seus trabalhos, que foram grandiosos realmente, não só no Brasil, como fora do Brasil. E, na realidade, colocaram ali um jovem, e não fomos nada contrário à subida desse jovem, de 8, 10 anos de empresa, imediato para ser o chefe dela. E vem a grande amargura, porque, na realidade, a pessoa entrou com um único propósito de instigá-la e fazer com que os processos, as análises, as pesquisas dela não tivessem campo maior. E essa pessoa chorou, esteve conosco no sindicato, nós estamos ainda até hoje fazendo demanda em cima desse caso para se ver. Mas... E isso porque, você acredita, Zé Maria, que isso é porque ela tinha um trabalho mais sério, um trabalho que incomodava a administração, por isso criaram esse cenário para levantar um jovem ali que era de confiança, alguma coisa assim? Essa senhora esteve fora da Petrobras, assim como tantos outros 700 e pouco que nós a trouxemos de volta à empresa. E esse pessoal veio com uma idade já avançada. E hoje o que se percebe é que essa discriminação está latente na Petrobras. O empregado com determinada idade, 60 anos para cima, ele praticamente passa a ser tido como empregado não mais produtivo para a empresa, mas o que é pior, que ela também não abre concurso e começa a terceirizar realmente ao invés de substituição por concurso, começa pela terceirização. Professora Iguchi, essa questão que ele levantou agora, que o Zé Maria levantou, é uma questão que também ultrapassa os limites da Petrobras e do setor petroquímico e do setor de petróleo de maneira geral. É uma questão que nós vemos no Brasil como um todo. O Brasil passa por um processo de envelhecimento da população. Nós temos hoje uma expectativa de vida média do brasileiro de 72 anos de idade, quando na década de 50 não era coisa de 60 anos. E temos também uma expectativa de que daqui a poucos anos o Brasil venha a ter, pela primeira vez na história, uma população majoritariamente madura, ao contrário daquele país do futuro, que tinha uma população majoritariamente jovem até tempos atrás. Essa questão, não é preciso que se mexa também num caldo cultural disso aí para que sejam valorizadas essas pessoas? Quer dizer, o que adianta o sindicato lutar para reconduzir a profissional para dentro da Petrobras se ela chega lá dentro e encontra uma cultura corporativa que impede ela de exercer a sua profissão e mais ainda, humilha e trata mal e põe ela chorando no sindicato? Como é que a senhora vê isso? Então, na verdade, né, na mudança da forma de gestão que ocorreu então, todo durante a década de 90, vamos dizer assim, tem duas coisas distintas. Uma é do envelhecimento ocupacional e populacional, né? A outra faz parte da cultura da própria Petrobras. Então, ela sempre teve uma cultura de valorização dos seus quadros, né, até a década de 90. Então, assim, por exemplo, na área operacional, né, tinha operador 1, 2 e 3, por exemplo, depois o Teótodo, que eram categorias que depois mudaram de nome. Na mudança de nomes, por exemplo, aquilo que era estabelecido entre as equipes, que eram aqueles que tinham mais experiência, que tinham mais saber, que já tinham vivenciado muitas coisas, deixou de existir. E passou então a ser, né, os cargos de supervisão passaram a ser cargos tipo confiança. E isso já na época desencadeou assim, vamos dizer, um senso de injustiça muito grande entre os próprios trabalhadores da área operacional. Né? Então, assim, para ver que isso não é uma coisa casual. Então, é isso que está se falando, é uma questão de fato. Né, e que ocorreu e continua ocorrendo em todas as áreas. Uma das razões para essa mudança era justamente para, vamos dizer assim, acabar com uma cultura que os trabalhadores da Petrobras tinham adquirido e que dava, obviamente, muita força e poder de negociação. Então, uma das formas foi de enfraquecer, né? Então, fizeram nesse período tudo para as pessoas que quisessem fazer demissão voluntária, e eles estimularam muito e não fizeram reposição de quadros. É? Então, isso fez com que houvesse, por exemplo, uma perda de saberes enorme. É verdade. Então, assim, o novo que entra, né, ele não é a mesma coisa. É? Ele não teve esse tempo, essa cancha de ir a campo, de saber os incidentes, os problemas operacionais, tudo. Aí, para contrabalançar, eles, obviamente, colocaram mais tecnologia, que num sistema complexo e aberto como é o de produção de petróleo, tá certo? Ele não dá conta. Né? O trabalho, o trabalhador, continua sendo essencial. É verdade. Você está falando assim, essa coisa de terceirizar a supervisão, ela é problemática, mesmo que o profissional contratado seja de alto nível. Por quê? Porque ele não conhece as especificidades deste campo, que não é igual para como das outras áreas. Então, isso é uma questão. A outra, que bate, então, com o enxugamento dos quadros, com a terceirização toda e com a perda de saberes, né, é que nós vamos viver agora, nos próximos 5, 10 anos, a aposentadoria da geração chamada Baby Boomer. Ah. E que é uma geração grande, que, na verdade, se, vamos dizer, capacitou muito, que hoje está nessa faixa. Essa geração da década de 70, né? Isso. Né? Então, assim, quer dizer, as pessoas que nasceram na década de 50... É, pois é, a geração que entrou no mercado na década de 70 que está chegando à aposentadoria. Perfeito, é isso mesmo. Uhum. Isso mesmo, exatamente. Então, assim, e vai ter, né, está tendo uma aposentadoria para todas as áreas. Não é específico para essa área no Brasil. Certo. Como não houve, né, então bateu justamente na década de 90, que foi a década neoliberal, né, bateu com enxugamento de quadros para todas as áreas no setor público, toda essa geração que tinha estabilidade começa a aposentar agora. E os novos que entram, eles não entram mesmo mais com a mesma, né, eles entram, vamos dizer assim, não tão jovens, mas sem a experiência que a própria empresa, por exemplo, pegando a Petrobras, né, a própria empresa tinha essa coisa, essa lógica de formação em trabalho. Né? Certo. E isso, obviamente, do ponto de vista de segurança do trabalho, gera efeitos práticos e operacionais imediatos. Legal. Como o professor Iguchi acabou de dizer aqui, e o Golo já tinha falado aqui, esse ataque neoliberal que existiu no Brasil e que, notem, está voltando subrepticiamente, gente. Ele não está explicitamente, mas aos pouquinhos ele está voltando a atacar. Isso trouxe para a Petrobras mais de 10 anos sem concurso público. Isso criou um hiato na força de trabalho. Então, as pessoas que iam entrar, e como é que funcionava a Petrobras, como a professora já disse? Em geral, o profissional da Petrobras entra novinho, recém-saído das universidades, o concurso é absolutamente acadêmico, difícil e acadêmico, então pessoas com experiência têm dificuldade de passar. Então, tradicionalmente, a Petrobras é formada assim, pega um recém-formado, entra na Petrobras e aí ele convive com os profissionais lá 5, 10, 15 anos até que ele se transforme num profissional de completo. De, né? Completo. É. E isso foi interrompido. Durante mais de 10 anos não teve ninguém. Encheu de terceiros. Então a situação da Petrobras é complicada. O que o Zé Maria falou, que também é um aspecto muito importante, o assédio, está existindo muito assédio moral dentro da Petrobras. Né? Temos vários casos de companheiros em várias situações às vezes muito delicadas, em que está havendo assédio moral. Só para esclarecer o ouvinte aqui, o assédio moral, a gente conhece muito, é assédio sexual, né? Conhece, ouvir falar. Mas o assédio moral é você obrigar a pessoa, forçar a pessoa dentro do trabalho, você usar de artifícios que o seu cargo lhe dá para você poder forçar o outro a fazer, ou assumir responsabilidades, ou fazer determinadas funções, ou trabalhar fora mesmo. Do horário. Ou não fazer mesmo. Ou isso, mas não deixar que a pessoa exerça a sua função, que é um esse grande é o caso maior que esse a gente é o caso vê. Maior que a gente vê. E mais do que isso, gente, é que a empresa está numa situação, pelo menos o ano de 2011, 2012, a empresa passou por uma situação tão agravada em relação a isso que muitos deixaram a própria empresa, não só pela condição salário, mas pela própria condição também de ter esses tipos de assédio. Em 2011 para 2012, nós perdemos, a Petrobras deixou de ter nos seus quadros já engenheiros de boa formação, já com curso e tudo mais de 600 se deixaram a empresa para poder ir para o Banco BNDES, Banco Central, a Receita Federal. E isso dentro do próprio governo, quer dizer, isso dentro do governo. Sai em beneficiação privada. Isso, o plano de carga da Petrobras está tão mal colocado que o governo não tem condições de disputar com as próprias empresas do governo, BNDES, CVM, Receita Federal, tudo isso paga muito mais que a Petrobras e carreia nossos profissionais. Eu vou pedir desculpa aqui ao Jardim Ouvinte, eu tenho um compromisso, vou ter que sair agora, eu só queria deixar mais uma observação aqui. O fato da mão de obra terceirizada não ser organizada, não se sindicalizar, isso atrapalha muito o trabalho concursado, porque eles desmobilizam as nossas greves. Hoje muitos terceirizados substituem petroleiros. Então a força do trabalhador, que era a força de cruzar os braços e imprensar a empresa, a terceirização dificulta muito, fragiliza muito isso. E um aspecto também muito pernicioso da terceirização para a própria empresa é a quantidade de passivos trabalhistas que essas terceirizações geram. Porque muitas dessas empresas terceirizadoras são verdadeiras espeluncas. Assinam a carteira do trabalhador, não cumprem os direitos trabalhistas e depois a Petrobras é solidária nessas ações. Se você olhar no balanço da Petrobras, você vai ver que tem uma provisão de perdas, contingências trabalhistas muito grande. As pessoas perguntam, pô, se a Petrobras não paga. Não é que a Petrobras não paga os trabalhadores próprios. Isso aí são as responsabilidades responsabilidades assumidas pela terceirização. São as terceirizadas que, em geral, não cumprem as leis trabalhistas e deixam a responsabilidade de muitos firmas desaparecem e a responsabilidade fica ao Petrobras. Eu agradeço essa oportunidade aqui à Rádio Nacional, aos radio-ouvintes, ao professor Iguti, ao companheiro Zé Maria, ao companheiro Gulo, muito obrigado, bom dia para vocês. Agradecemos a um você. Bom fim de debate. E você fique aí à disposição para próximas oportunidades, porque essa situação é uma situação grave e que não vai ter solução tão breve. Pois é, eu estou saindo aqui exatamente agora porque eu estou saindo para saber vai, o resultado da eleição do Conselho de Administração. Meu mandato está acabando e vai agora então, às 11 corre horas, lá, senão o teu chapéu vai ficar sem cabeça lá. Corre lá. Bom dia a todos, muito obrigado. Um abraço, bom dia para você, sucesso lá na reunião do Conselho. Agora, Zé Maria, ele falou uma coisa que é importante. Essa terceirização, sobretudo, você que é presidente do sindicato, você sabe, de coordenador do sindicato, você sabe disso. Essa terceirização esvazia demais o movimento sindical, esvazia demais a conscientização. Quer dizer, é um processo que, sobre todas as formas, ele é deletério, é um processo destruidor de todas as conquistas que, de consciência e de conquista trabalhista, de lei, tudo isso, não é não? Ele, na realidade, esvazia no sentido financeiro. Então, que não há participação do terceirizado na filiação do sindicato. Mas o nosso sindicato tem uma bandeira muito grande de respeito e, sobretudo, ao atendimento aos terceirizados. Não só na parte jurídica, mas muitas das vezes até mesmo na parte social. Quer dizer que o terceirizado encontra um abrigo dentro abrigo do sindicato? Tem custo quanto... Exatamente. Eu vou citar aqui dois exemplos rapidinho para você poder melhor, e o público também, ter esse entendimento. Em dezembro, novembro do ano passado, do ano 2012, o Centro de Pesquisa, que é a minha unidade, SEMPES, teve um problema lá de refeitório em que três rapazes foram acusados de terem furtado dois pedaços de galinha, um sorvete, tinha tirado da caixa do lixo para comerem ou levarem para casa. Geralmente, o que ocorre no nosso restaurante é que toda sobra de alimento, mesmo aquele que não foi feito, foi preparado para ir à mesa, geralmente ele é descartado. E o rapaz, provavelmente, vendo aquela fartura toda sendo jogada no lixo, isso continuamente, todos os dias, um belo dia, um deles pegou lá um sorvete, pegou duas coxas, três coxas de galinha, dois pedaços de carne, um pedaço de queijo também, enfim. Eu só sei que armaram lá o arapuca e pegaram os três, chamaram a polícia, e a polícia até, quando chegou, não quis, levar os rapazes até ao distrito da 22ª DP, se não me engano, foi na Ilha do Governador. Eu só sei que a gerente do restaurante quis porque quis e acabou, na realidade, fazendo visita a esses rapazes. Os rapazes foram algemados, presos ali mesmo, e acabaram ficando presos. Levou mais de 24 horas para eles poderem arrumar um salário mínimo para a fiança realmente deixar o coisa. Só sei, resumindo essa história, eu tive que, juntamente com os outros companheiros do sindicato, questionar o problema junto à Petrobras do papel que ela estava servindo em relação àquele caso. Mas, na realidade, a direção do restaurante não teve guarida por parte da Petrobras. Quer dizer, então, o restaurante já é terceirizado. É terceirizado e subterceirizado. Sim, ainda. Já é. Subterceirizado. Terceirizado. Eu acabei, juntamente com o gerente executivo, que é o Paulo Vaz, excelente pessoa da Petrobras, que buscou o caso, ele é da administração central, que não é disso, buscou o caso lá do SEMP, chamaram todos para o SEMP e fez um trabalho lindo e bonito. Pegou os três rapazes, mesmo ainda no caminho, na fase de questionamento da justiça, conseguiu emprego para eles dentro da Petrobras para poder facilitar no julgamento que eles terão, se não já teve, era pelo dia 10 de janeiro ou fevereiro, não sei como ficou ainda o julgamento, que eu estava em viagem Cheguei agora sábado pra passado. Para facilitar a situação judicial dele. Judicial dele, juiz, provar, né? Que, então, estão trabalhando na própria empresa. Estão na própria empresa, justamente para ficar caracterizado que não foi um furto por furtar, mas foi um furto para matar a sua necessidade de estômago. E além do que, é o furto de um desperdício. É, mas agora... só citando a professora Mary Gutsch, citou aí o problema da relação dos operadores buscando aquela situação do de 50, que entrou na empresa na década realmente 70, 80, que hoje, evidentemente, esse pessoal está na minha faixa de idade, de seus 65 anos já, prestes a deixar a empresa, outros que já deixaram a empresa. E esse pessoal teve uma grande formação na empresa. Quando ela citou o operador 1 ou 2 e o 3 esqueceu do capataz e lembrou do TO, que é o técnico de operações, que todo esse quadro foram pessoas que começaram lá na produção, na área de 1, percorrendo linha, percorrendo obra, aprendendo ali no... Na prática, no, né? No tranco, na prática, no tranco. O cara chegava lá com seu diploma realmente da Escola Texas ou do Senai, entendeu? E ia para a área de campo, aprender no campo o que era o objeto. Não era só falar, tinha que ver, pegar e fazer a manutenção. Não é gráfico e desenho de apostila que vai ensinar, né? Então, isso foi de uma grandeza tamanha para a empresa, que ela passou por um processo muito longo sem ter acidentes, que a pessoa estava mais do que conscientizada da fragilidade ou da robustez de qualquer um daqueles aparelhos, né? É isso. Agora, eu queria chamar a professora Iguchi lá em Campinas por um detalhe do que você falou aí, Zé Maria. Esses dois rapazes foram presos furtando lixo, na verdade. Antes que ela respondesse, tem um outro detalhe importante aí citado também na falação dela com relação aos terceirizados, aos profissionais da Petrobras, em termos da sua formação. A Petrobras, quando... Aliás, foi você que citou, Igor, que os empregados não saem da empresa para as empresas privadas, tem saída também. Também eu só, né? Não havia citado. Isso é de menor escala, que geralmente é um profissional de alto nível, de alto gabarito, cara que já fez mestrado, doutorado no exterior, muitas vezes por conta da empresa, vive numa escala tamanha, e que esse senhor hoje, o milionário do Brasil, uhum, costuma dizer: quanto você ganha na empresa? Você ganha isso, tem o dobro ou triplo para você deixar a empresa. E na realidade já fizemos homologações dessa natureza no nosso sindicato, que todas as homologações passam pela nossa mão. É claro. E esse detalhe que você falou do empresário, do mega empresário aí, ele faz isso inclusive com dinheiro de financiamento do BNDES também, né? Porque é público e notório. Mas, professora Iguchi, o Zé Maria falou uma coisa desse episódio dos rapazes que roubaram lixo. Na verdade, os rapazes estavam roubando, podia estar roubando sorvete, estavam roubando, estavam pegando lixo lá. Não é que roubaram. O Zé Maria está protestando aqui com razão. A história, mas eu estou dizendo roubaram para voltar a questão, para agudizar essa questão, porque não, cria... Não foi pela força, é bom que a gente, falando para o público bem esclarecido, o roubo é pela força. Pois é. O furto não, é pelo alívio. Mas de qualquer maneira, o que eles fizeram foi tão descaracterizado, a resposta do restaurante terceirizado foi tão virulenta, tão violenta, que a própria Petrobras... assumiu a responsabilidade ao empregar esses rapazes socialmente, né? Socialmente, e com isso dá um respaldo ou uma chancela diante do juiz. Esse processo de terceirização cria também até esses monstros, essas situações absurdas, né, que são cenários completamente ridículos nessa história, não é não? Então, porque na verdade é um pouco isso, né? Assim, um pouco do que já foi tudo dito, assim, que o terceirizado, ele não tem a mesma consciência e nem as mesmas responsabilidades que tem um efetivo. Então, assim, o que acontece? Ele se dá, por exemplo, na verdade, assim, um efetivo, ele sempre pensa em instituição primeiro, né? Como que é essa questão para a Petrobras? Então ele tem, quer dizer, na cultura que se estabeleceu do ponto de vista do trabalhador petroleiro, né? Então aí, quando se terceiriza, esse tipo de questão também aparece, que são os pequenos poderes, né? Então, as pessoas que às vezes não têm poder quase nenhum, aí aproveitam nesses momentos das fragilidades das pessoas, né, para impor a sua força, digamos. Sobe numa caixa de fósforo e vira dono do mundo, dono da verdade. Isso. Professor, eu queria que a senhora, para encerrar a nossa participação, a sua participação no nosso debate hoje, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse fenômeno de exportação da mão de obra super qualificada, muitas vezes, como destacou o Zé Maria, super qualificada às custas da própria empresa onde ela trabalha, para outros lugares, para ser iniciativa privada e até para o exterior, e na contramão disso, a incorporação de mão de obra estrangeira que chega em função da crise econômica europeia e da crise nos Estados Unidos, e que esses estrangeiros qualificados vêm procurar emprego aqui no Brasil. Como é que a senhora vê isso? Então, é fato, né? O que acontece é que antes a Petrobras, ela tinha um monopólio, né? Então, digamos que ela nunca tinha que se preocupar com essas questões. Ela formava o profissional altamente qualificado e tinha certeza que ele ia ser muito fiel. Aí, com essas mudanças todas, né? E com a abertura e com a entrada das multinacionais, tá certo? Ficou um mercado mais aberto. É. E o mercado brasileiro na área de petróleo é altamente demandante. Como, na verdade, a Petrobras não tem cuidado bem dos seus quadros, como, né, essa história da engenheira que está sofrendo assédio moral e tudo mais, quer dizer, então, essa é uma situação, um efeito colateral. Tá? É real mesmo, é verdade. Certo. Então, essa é uma questão que está surgindo, eu acho assim, né? Se tivesse que falar, dar alguma sugestão, eu diria, ó, trata bem dos seus quadros, né? Que são poucos. Né? Informe bem, cuide bem deles, porque, né, de fato o mundo está mudando muito. A outra questão que é mais complicada e que a gente ainda não tem um quadro muito claro é da migração. Na verdade, né, o Márcio Postman, que é o economista e tal, ele não faz muito tempo, ele, numa entrevista, ele disse que o Brasil, né, agora na nova formatação, vai cada vez mais receber profissionais, inclusive os não qualificados, como o brasileiro que ia, né, para ganhar dinheiro no exterior. Nós estamos, agora inverteu. É, como nós estamos com a economia uma certa, com um certo movimento mesmo, com o PIBinho e tudo, quer dizer, ele se mantém assim, com uma atividade boa, né? Uhum. Tivemos aumentos salariais e tudo. Quer dizer, assim, então, nós estamos recebendo muita mão de obra de todo tipo, não é só qualificada. É. E é lógico que no petróleo, eu soube, inclusive, assim, que eu não sei o quanto, né, não tive chance de verificar, mas que nas plataformas, inclusive, tem estrangeiro que nem chega em terra, né? Ele vem direto para a plataforma. Já vai direto para a plataforma, né? É. Tá certo, professora. Eu quero agradecer muito sua participação no nosso debate aqui. E avisar a senhora que a senhora também está no nosso cadastro aqui, para ser acionada oportunamente. Muito obrigado, um bom dia. Foi um prazer. Um prazer nosso. Zé Maria, gostaria que você fizesse o encerramento aí, meio minuto, para fazer um apanhado final, dar uma mensagem final do sindicato. Bom, na realidade só temos a agradecer, em nome do Sindipetro RJ, a participação nesse programa do Luiz Gulo. E dizer que as portas do Sindipetro estarão sempre abertas para as interrogações dos companheiros dessa rádio. E meu agradecimento em particular a esse público maravilhoso que nos ouve, esperando outras vezes voltar a esse programa. Exatamente, esse espaço, isso que eu ia dizer. Esse espaço aqui é público, é um espaço nosso. Você está a favor de trazer os sindicatos para cá, para a gente discutir as questões. Eu deixaria aí no ar para vocês, se possível, convidar o professor Ivan. Sim. É o nosso diretor da área das empresas privadas, com mais de 30 empresas privadas, para um bate-papo que nem esse, que será de grandeza realmente para esse programa dos companheiros. Tá obrigado. Bom, Zé Maria. Muito obrigado. O Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do Zé Maria Nascimento, coordenador da Secretaria de Petróleo do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Silvio Cinedino, que teve que ir embora mais cedo, representante dos trabalhadores do Conselho de Administração da Petrobras. E a professora Iguchi, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da Universidade de Campinas, médica ergonomista que participou de estudos concluídos no final do ano passado, apontando mudanças na gestão das empresas petrolíferas que provocaram a precarização da mão de obra no setor. Nós vimos isso, como ela explicou aqui, sobejamente. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. CYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.